Preparem-se. Os DJs que a galera aprovou chegaram. E com as suas próprias tendências, vem conquistando seu espaço por onde passam. Trazendo a alegria da galera. E vem revolucionando o mundo das batidas. O crescimento do nosso show! A pressão vai só aumentando. E a vibração fazendo uma só emoção. Com vocês, os DJs domadores do animal Godzilla. DJ Jefferson Consagrado e mais DJ Duda Ostentação. Aí, DJs. Beleza. Vamos começar a brincadeira agora. Só se for agora, Caldeirão do Tico. Vai começar o esquenta do nosso show. Joga a mãozinha pra cima. Joga. Ei, tchá, tchá. Deixa eu segurar essa parada aqui. Bora pra contagem, vai, vai. Bora pra contagem, vai. 5, 4. 1, 2, 3, vai. Joga tudo. Eu quero ver a galera pirar o delírio com essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Joga a mãozinha pra cima, joga, vai. Eu não escutei, porque o animal tá furioso, pô. Quer ver? Assim, vai. Do comecinho, vai. Ai, ai, ai, Jefferson, a galera tá afim do rock doido, mano. Jefferson, opa! Eu quero ver primeiro as mulheres. E tu vai nos homens. Beleza, beleza, beleza. Vai, vai, vai, vai. Só as mulheres, joga e canta comigo, vai. Jefferson, agora puxa os homens. Bora ver. Agora os homens, manda pra cá que eu quero ver. Os homens, vai. Eu vou soltar. Vai, vai. Manda pra cá! Bora, meu amor! Amor, eu sei que eu falei bem. Amor, eu sei que te magoei. É, quem sabe canta bem forte, vai! Assim, ó! Mas vamos ter. Eu vou deixar essa bazuca pra galera soltar essa porra. Bora ver, bora ver. Essa equipe aqui, meu irmão. Amas, se tu ainda me amas. Vou abaixar o som e eu quero ver a galera cantar agora. Só vocês. Eu só te peço. Só mais. Só mais uma chance. Eu só mais show. Uma chance. O nosso show não para, não, maninho. Só mais uma chance. Calma lá. Só mais uma chance. E a gente vai botar na pressão essa parada. Cara dessa equipe aqui, e daqui a pouquinho vai subir as mulheres aqui em cima, porque aqui não sobe só homem não. Ponta essa parada pra cima que o nosso rock não para não. Assim ó, joga a mãozinha pra cima, joga, joga, tá, tá, tá. 1, 2, 3, agora. 1, 2, 3, já. O bonde dos metralhas tá chegando. Oh, o bonde dos metralhas tem espaço. Oh, manda garrafa de uísque, garrafa de Chandon, Anderson com tudo na cara. No final da festa eu te levo. Vou jogar mais uma, eu quero ver a galera cantar assim, ó. Vai! E aê, boca de pelo. Ai, ai, ai! E aê, boca de pelo. Tu tá beijando a mina que mamou. Ai, ai, ai, bora da tona! Já vou ver que você tem outro alguém. Sei que não mereço, enlouqueço. Se estou longe de ti, quem vem dizer que você tem outro alguém. Sei que não mereço, enlouqueço. Se estou longe. Ai, quem sabe solta a voz, já! Apagação do Araparei, Thiaguinho, Bruno, Tainá. Esquece que eu vou tocar mais uma pra galera cantar. Vai ser essa aqui, ó. Já! Bobi! Você! Deixar o som pra galera cantar, tá bom? Segura aí, Duda! Mas eu quero ver, quero ver, quero ver! Já puxou! Já puxou! Só que é filho de Deus! Segura, segura, segura essa parada aí! Segura essa parada, segura, segura! Segura, segura! Só que é filho de Deus aí! Até porque Deus é maravilhoso. Então só que é filho de Deus, canta assim comigo, assim, meu irmão. Um, dois, três, vai. Pra todo mundo. Que eu. O nosso show é de você. Bora detonando, vai. Joga a mãozinha pra cima e joga. E dois, e três, um, dois, três, já sim, vai! Oh! Ei, tchá, tchá, tchá, tchá! Manda pegadinha, fazendo você dançar! Bora detonando! Rosinaldo, Rosivaldo, Guilherme Hernandes também. Galera, tá só na manha. Galera da Vila Vinagre, meu irmão, tá de boa. Vou girar essa batida. Opa! Eu tenho uma coisa muito grande pra falar pra galera. A galera do Rimo. O Rimo ganhou de 2-1, galera! Porra, eu não escutei, O Rimo ganhou de 2-0, galera! Então joga a mãozinha, galera do Rimo! Joga, joga! Baile explosão da Vila dos Cabanos, será? E o bagulho endoida! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Os capetinhas da Vila só no pacote aqui na frente. Um abraço! Agora nosso bonde tá chegando, sai da frente, eu tô passando, ó, não fique em choque não. E aí? O Super Pop Live... É o Tico, comparecer lá no baú, gente. A potência do som. Muita saída de ser... É o Tico. A lança tá causando terremoto pelo norte e no nordeste. A área... Tico, comparecer no baú, só se for agora, urgente. Aí com nós ninguém se mete. Aqui quem fala é o Coringa. Com meu mano, segura na batida, segura na batida. Vai, segura, segura, segura. Essa aqui o cara chega na garota e fala pra ela assim: olha o que ele fala. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Gira, gira, gira. Vai, open the track, vai, open the track. Minha amiga Fabi Matos, Carla. Kaique Matos Júnior Santorini Tatazinha tá no bom. Abraço meu parceiro Miranda. A galera do Vinagre ali com a gente. Já vai ficar do Vinagre. Vou segurar na batida só para. Segura na batida e joga mais uma pra cima. Vai, vai. Pra quem não sabe, o Remo ganhou de Tonsa 1, meu irmão. O gritinho. E quem sabe essa aqui, quero vir cantar. Eu já tô avisando que não tenho namorada. Cima de mim, abraço, meu parceiro Nilson e toda a galera. Da Vila Cabresto, olha do baixo, cabelo, alô, galera do Cabresto. E quem sabe essa aqui, eu quero vir cantar agora. Pode me tirar tudo que eu tenho. Quero vir. Pode falar tudo que eu falo, mas eu só te faço um pedido. Só vocês. Não encosta. Só não encosta de gastar. No meu namorado. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Namorado, namorado, namorado, namorado. Vai fumando, vai bebendo, vai fumando, vai bebendo, vai fumando, vai bebendo, vai fumando, vai bebendo, vai bebendo, vai fumando, vai fumando, vai bebendo. A pressão vai aumentando, vai. Que a pressão vai aumentando. E a pressão vai aumentando. Olha, em breve tem Godzilla na Vila Ribeira. Aumentando, aumentando, aumentando. A pressão vai só aumentando, vai. Aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. Aumenta tudo. Solta a voz pra ficar bonito, vai! Estão se eu vou te ver, porque você vai ser minha mulher. Antes nada, agora é diferente. Tudo mudou. Tua mãe confiou. Quem mais? E teu pai também. Ah, tá. Campos na fila com grana e bens. BMW, Mercedes, bens. Eu sou sem, mas vou ter também. Sou teu amado, teu. Eu quero ver só vocês agora, vai! Fica bonito! Por isso, eu vou me apresentar com a mãe. Sei que ela vai te... Ai, ai, ai. Abraço, meu parceiro Geleia. Ah, o Cobra d'Água lá de... Tua cara na cidade, meu canal, meu parceiro Geleia, o gado. Ele também... Tua cara, meu parceiro Cobra... Ah, o Cobra d'Água! Fica, ele é certinho pra casar. Ele é certinho pra casar. Sábado vai ser na Vila dos Cabanos, animal. Domingo tudo em chave, o Chuyabá tua! Manda! R15! Lá no Barracão do Digão! Dia 5! Oh, meu amor! E o quê? Os moleques desguiados tá na área! Os irmãozinhos do Vasco também tá na área! As irmãs de separáveis, sai do bom! Minha mulher, antes nada. Toninho, chega aqui com a gente, Toninho. Mercedes-Benz, o Toninho do Inetson. Mas vou ter também. Vai girar, vai girar. Uhul! Tá daqui a pouquinho eu quero duas mulheres, até mais daqui no palco. Daqui a pouquinho. Você partiu meu coração. Daqui a pouquinho, pra quem nunca viu o motoqueiro do animal, o motoqueiro do animal tá chegando. Você, que de mão dadas não ia andar. Agora pensa um som. É isso, vocês, vai! Jogo virou. Falou, esse secador aí do Paysandu, o Remo ganhou. Como esse mundo, alô, Barbudo! Como esse mundo contou, não contou que por... Remo foi pra cima, meu. Que viria a me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Agora veja o sol, o jogo virou. Como esse mundo gira, como esse mundo contou. Agora vai sofrer na já, segura a batida aí. Um carinho muito grande aqui, que tá aqui com meu parceiro. Tá aqui com a gente, tá dando nosso apoio pra gente. O meu parceiro de Toninho do Inetson. Outro carinho muito grande, galera do Inetson, do Arapari. Tá aqui também com a gente. Toninho, um aplauso pra galera. Muito bem recebido aqui no Animal. Já é a segunda vez que você chega aqui com a gente, né, Toninho? Sucesso total do DJ Duda, DJ Jefferson, a galera que comanda Vila dos Cabano, Vila São Francisco, né? Galera do Godzilla, tá de parabéns pelo show alegria que tá fazendo hoje aqui pra galera do Acará. Quem tá gostando da festa hoje aqui, joga a mãozinha pra cima e faz barulho aí! E joga a mãozinha pra cima e bate na mão, na palma, na mão, na palma. Quem só vai com o amanhecer, faz barulho aí! Legal demais hoje estar aqui hoje com vocês, viu? DJ Duda, DJ Jefferson, muito obrigado pelo espaço aqui, viu? Sucesso total. Godzilla! O animal da Amazônia! Solta o batidão! Quero abraçar aqui minha galera, viu? Meu parceiro Círio, toda a galera do Trapiche do Arapari. Curtindo hoje aqui o Godzilla. Galera em beso, curtindo de boa. Alô, Marcosinho! As gatinhas também, a Kate, primeiríssima Kate, alô Kate! Hoje eu vou sair com a galera, eu quero é curtir. Meu parceiro DJ Wallace, não, eu vou mentir. Lá do Jurunas aqui com a gente, conta, alô DJ! Esse som mexe, o homem que dá o apoio desse, total, desse jeito eu vou. Na sequência do Consagrado, valeu! Se vai ter nossa, eu te quero pra mim, eis a minha boca me faz delirar. Toda a galera de Concórdia curtindo aqui com a gente de boa. Consagrado, o quê? Mixando as melhores pra galera, seguido da ostentação. Muita ostentação se DJ, né? As balas mexem com meu coração. Com você, hoje eu vou até o amanhecer. Vem comigo, eu vou te enlouquecer. Chega, menina, e sente a pressão. DJ Jefferson consagrado. Parceiro! E dura ostentação. Joelson Macaco! Galera curtindo de boa. Quero convidar a rapaziada rapidinho aqui, viu, DJ? Sexta-feira agora, lá no Primos Eventos, na Embarcarena. DJ Tom Mix do Super Pop Live. Eu com certeza vou também estar lá tocando com ele, viu? Sexta-feira, Pop Primos Eventos. DJ Toninho, DJ Tom Mix. Lá do Super Pop Live. Vai, lá. Vai! Joga a mãozinha pra cima aí. Só quem tá solteiro joga a mãozinha. Pode avisar todo mundo que eu tô no águia blindado. Quem é Mauro? Vai pro... quem é Mauro? Vai pro Mauro. Olha o DJ Jefferson, DJ Duda. Vai pro Mauro. Sucesso, DJ. Vai pro Mauro. DJ Lucas Light. Eu tô de rock hoje. Toninho, mais tarde tudo e chamo sua Vila de Beja. Praia de Beja, uma das melhores praias. Recebe tudo e chama o DJ Daniel do São Moraes. Joga a mãozinha pra cima, joga, joga, faz. Com Júnior Santorini. Caqueado. As bandida. As bandida. Será que tem bandida? Bandida. Tem. As bandida. Só as mulheres sinceras, joga o bracinho pra cima aí. As mulheres que nunca traíram, faz barulho. Ai, ai, ai. Bagulho doido. E os homens fiel também, joga o bracinho pra cima, bandida, quero ver. Bandida, levanta a mão pro céu. É chupiteiro. Quem é do Paisando, faz barulho. Do Remo, faz barulho! Pro céu. Quem é do Flamengo, faz barulho! Quem é do Corinthians, faz barulho! Quem é do Palmeiras, faz barulho! Uhul! Eu adoro Belém do Pará e até dei uma passadinha nas aparelhagens. Ei, caraca, subiu o tolo do Godzilla aqui do... Ai, engraçado! Daqui a pouquinho a gente bota na pressão, sabe por quê? Fiquei sabendo que elas estão na fita, pô. As molecas já estão na fita. Elas estão na fita ou não estão? Estão na fita. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Ia eu... pro Godzilla na pé. Pegava teus amigos. Chegava teus amigos. Chegava teus amigos. Chegava teus amigos. Eita, meu patrão Didi ali com a gente. Galera, pra cima. Pegava teus amigos. Meu patrão Tico, dá um alô pra galera aí. É nóis, sempre chegado. Já tomei o desgraçado da cara. Pegava teus amigos. Com certeza, DJ Duda. Já quer um abraço especial, né? Galera do Itapicuru da Santa Maria 1 tá com a gente de vez. Obrigado a vocês aí, hein? Sinta-se à vontade, é no Wallace Show, você, maninho. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Quero mandar um abraço também, o Macaco também, seu luta, parceiro João Elson, né? Galera, tá com a gente hoje aqui no Caldeirão, no Bingão do Boi. Eu ficava contigo e ainda pegava teus amigos. Chegava teus amigos. Chegava teus amigos. Chegava teus amigos. Teus amigos. Teus amigos. Brasil! Galera do show, já tô bem, show de engraçado da caralho. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Esse é velho, tinha 18 no estádio, Humberto Parente, abaixo de Tuba. Tem Godzilla. Essas malandras, assanhadinha. Que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Essa malandra, assanhadinha. Que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha. Então vem. Depois dessa música aqui, vai, a terceira rodada do bingo. Favela, o beat vem, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta. Então vem sentando aqui. DJ Mike de Barcarena. Rapaz, essa música aqui, bora na tonelagem. Essa aqui é do Godzilla. E a gente detona. Como tatuagem me carregas na cabeça. Meu parceiro Everton, não me o Romário, minha amiga Mônica, o Fabrício, a amiga Lino também tá na área. Menta quando eu estou na fé. Parceiro Cirilo, Titina, você pensou que eu ia vir? Miguel Edu, Olidão, Gato, tô no bonde do animal. Me bloqueou, Leco do God, Gato de Espitar, curtindo o Godzilla, que é um show. Godzilla! Parceiro Tiririca aqui com a gente. O rei das tricas do Santa Maria 1. Godzilla, a aparelhagem destaque de Barcarena. Curtindo Godzilla, animal da Amazônia. Onde do animal? O animal da Amazônia. Curtindo Godzilla. É o Tiririca que é o segurança do Jato Bense. Ah, desgraçado. Aquela tatuagem. Como tatuagem me carregas na cabeça. Gol! Priscila. Não, o sofrimento aumenta quando eu estou na festa. Você pensou que eu ia viver na solidão. Tô no bonde de limão. Só que ele mandou um abraço também, né? Maninho, né? Vai com o digital e também o Rogério, né? Só de boa por ali, um abraço pra você, maninho. DJ Jefferson Sapinho, olho do Dá. Hoje tô animado. Com Leco God. Curtindo o Godzilla. Animal da Amazônia. Sapinho, chega junto, Sapinho. Onde do animal, com Leco God, curtindo Godzilla, animal. A gente vai rodar mais uma rodada do bingo pra galera. Os patrocinadores do show dos DJs Jefferson Consagrado e Duda Ostentação. Lava Jato Alto Brilho, na Praça da Vila dos Cabanos. AJ Multicelulares na Feira do Pioneiro. McLanche na Praça de Vila do Conde. Salão Top Estilo na Feira do Pioneiro. E aí, galera? Parceiro de Gida, Arena Palmeiras, ali com a Rio de Janeiro. Não te esquecer, mas meu coração. Pra cima, Giva! Gol de Cima! Bora dar tomar assim pra galera, meu irmão. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. Parceiraça de Diedinho, Barcara Nisca aqui do lado, sai boa, bora, modão de arrasar. De Tupanema, meu irmão. E a galera também dos moleques desguiados, tá na área da alça. Mas meu coração não entende. Tá só na boa. Deixando esse bar, afogando a saudade num querosene. Quem sabe canta? Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta. Pra cima, Godzilla, hoje Caldeirão do Tico. Maldito. Super lotado e a gente dá tomando. Vou beijando esse copo, abraçando. Godzilla! Solidão. Parceiro Guiú, da equipe Pulso de Barcarena. Equipe do Depósito Bebida, beba a massa ali com a gente. Maldito sentimento. DJ Jefferson, DJ Duda, DJ Sapino, tá na pra cima, Neno, rei do açaí, tá na de você, bebida não ameniza. Godzilla, Godzilla. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Carpinteiro, um dos melhores carpinteiros lá do Araguaia, hoje tá aqui no Godzilla. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Os corações apaixonados aí, ó. Foi pra mim. Vai curtindo na mano, bora. E pra piorar. Abraço minha amiga Wanda, tá de boa, bora Wanda. Pra toda a galera, meu irmão. No asfalto. Bora, Joãozinho. Vou te esquecer, mas meu coração não vê. O Thiaguinho, o melhor carpinteiro aqui com a gente, é o Thiaguinho. Afogando a saudade num quê. Eu vou tocar mais uma, vai ser essa aqui, ó. E se eu despir minha alma, será que ela também te excita? Às vezes o amor se desfaz embaixo. Pra quem tá apaixonado, vai curtindo. Tenho vontade. Eita, essa aqui é boa. Mas não tenho. Essa aqui, meu irmão. Posso, certeza tenho que posso ir além do que virar seus pra olhos. Pra cima, DJ Toninho do Netson. Virar seus poros, além de arrancar sua roupa. Aí quem sabe eu quero vir cantar essa aqui, vai. Linho que você pra ficar bonito, com a vai. Sua boca. Mas ó, é só uma ideia boba. É só uma ideia vai, boba. Vai, vai assim, animal. Tudo bem, se é pra você me usar, o que é que tem? Só de estar com você fico bem. Posso não ser o amor da sua vida. Tudo bem, se é pra você me usar, o que é que tem? Tanto faz se você não me ama. Posso não ser o amor da sua vida. Mas eu sou o amor da sua cama. Ai, ai, ai, ai, ai. Jefferson, DJ Jefferson e DJ Duda, o animal, Godzilla. Tenho certeza, se ainda posso, certeza, eu tenho que posso ir além do que virar seus olhos, além de transpirar seus poros. Alô, garçom, traz mais um pacote aqui na frente da caixa do animal, beleza? Hoje o moleque desguiado e um balde de gelo também, o Cato Filho Bebê. É só uma ideia. Godzilla! É só uma ideia, bambu. Bora, senhor! O que tem? Bora tocar mais uma! Música pra cima, passar energia! Foca! Caqueado, vai! Hoje eu vou sair pra dançar. E se é saudade me procurar, ninguém me viu. Hoje eu acordei virada. Todo avesso até me alarme. DJ Jefferson. Eu larguei de mão. Galera do Cabresto ali com a gente. Coração não é mais pau mandado. Só faltava um empurrão bem dado pra acordar pra vida. E eu não tô sozinho. Aí a garota chega querendo arrasar, senhor. Avisa que eu cheguei. E avisar que chegou no animal, vai. Então se arrisca, a beta certa. O amor não ficou estrela na testa. Avisa que eu cheguei. Também ali, também a Camila, do Zé Fausto, bebida, beba mais ali toda, galera. Bora pra cima com o animal, tá na área, meu irmão. Amor, não vem com estrela na testa. Se deu certo, bem, se não deu certo, ótimo. Próximo, próximo. Se deu certo, bem, se não deu certo, ótimo. E vem o próximo, galera. Assim, ó. Larguei de mão de quem não me quis dar a mão. Os moleques desviados só no pacote, meu irmão. Tocou na Yara Azevedo. Avisa que eu cheguei. Os moleques desviados querem mais um pacote, é lugar, show. Então se arrisca, beija, acerta. Amor, não vem. E um balde de gelo também. Cheguei, que a gente vive a pena. Bora tocar sim. Vai. Bora que os caras querem isso aqui, ó. É isso aqui. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais. Um abraço, meu parceiro Josina, ali com a gente, Josina. Beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba devagar, menina. Próximo sábado tem Godzilla no Caldeirão, no Laranjal, Vila dos Cabanos. Aniversário do DJ de Elson Boy, Barcarena e do Jonas do Salão. Participação Jefferson e Duda e Anderson. Considerado Parada Prime, dia 4 de agosto. Ela só quer. Aí no. Ela quer varrer. Dia 10. Vai ser lá no Mar, meu cantinho. Godzilla vai estar por lá, hein? Ela só quer. Ou ela só quer. Ela quer varrear. Ela é independente, curte a vida livremente. O DJ Tonini falou que vai lá com a gente dia 4. Menina beba. Marcando aniversário de DJ Johnson Boy. A menina beba. Beba mais. Ela vai pro Caldeirão da Sereia. Beba mais. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Bora tocar mais uma assim, ó. Os invasores do 37 estão na área. Imagine se eu soubesse o que eu faço contigo quando passo amor. Eu te passo de laranjinha e choco você. E se a garota viver. Tá ficando complicado demais. Não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando. Já estou agora, tomando tá tudo certo pra você. Tá ficando complicado demais. Não dá pra esconder. Dia 11, 12 de agosto tem Godzilla em Vila de Beja, lançando o Baburaco Doce. Mas o problema é seu marido, ele está procurando de. Dia 18 de agosto vai ser no estádio Humberto Parente. Estou sabendo. De frente às duas potências de Vila dos Cabanos. Godzilla, o animal e mais um maremoto. Só penso que eu faço contigo quando faço amor. Eu te gosto de laranjinha e chupo você todinha e você gostou. Dia 25 de agosto, o céu da Bate Forte e da Sem Limites, no barracão do Digão, meu irmão. Meu amigo Júnior Viana. Já passou em Duda, vai estar tá na área. Aí a Baitetuba. Toca mais uma, vai. Que eu te amo, muita gente sabe. Já dei prova em forma de buquê. Quem olhar pra mim não vê maldade. Bora curtir assim, ó! E daí se você é gostosa? Se você sobe e desce na festa? Se você tá virando tequila, não me interessa. Sabe por quê? Avisando aí que o banheiro das mulheres não é mais aqui no lado, tá bom? Banheiro das mulheres não é mais no lado, é lá pra frente ali, próxima entrada, tá bom? É que eu misturo do lado da direita lá, tá? Exato. Lá daqui. É só os dos homens agora. Você faz gostoso, ainda põe leite condensado. Sabe por quê? Cê não me deixa. Ali pra frente, pra direita. Safadeza. Vai me ver. Juan do 54 tá na área, vai, Juan! A gente balançando o quarto. Vai me beijar, pede eu faço. Então a gente toca essa aqui, ó. Abraço, meu parceiro DJ U. O Ala Shoa com a gente. A galera do som, Megastar e Companhia Sumeradão. Alô, DJ Luajo. Ela me fez só vocês comprar um carro. Logo eu que amava o meu cavalo. Mais alto, vai. Ela me fez aí vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente. Mas eu quero ver se você tá assim. Cabelo do Tico, uai. Ainda não combina mais com a gente. São vocês. Mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o coração sente. Agora, valendo, vai. Vai pro inferno com deixar de ser peão de ouvir. O Léo Castro tá na área. Meu Deus do céu. Minha amiga Fabita da Bia Vitória. Não, não tem amor. Minha amiga Cananda, minha amiga Thaís. O Léo. O Kaique Matos também tá na área. Deixa... Galera, hoje curtindo aqui o Godzilla, beleza? Não tem amor que faz. E o que é que ela fez? Fala aí. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente. Falou que a botina não combina mais com a gente. Hoje o moleque do Chelsea tá na área aqui, tá de boa, hein? Aí não há... Pra cima! E falei o que... Os carotinhos do Chelsea, meu irmão! Vá pro inferno com seu avô. Deixa de ser peão de ouvir modão. Meu violão não deixo não. Não deixo não. Ele assina os caras da Alça Viana aqui com a gente. Meu chapéu. Cara do Chelsea, meu irmão. Mas é o meu Deus. DJ Jefferson consagrado e DJ Duda Ostentação. É pressão pra todo lado. Gente, ó, aquecimento pro nosso show. Vai começando assim, ó. Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor dos braços. Quero você do meu lado enquanto existe. Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe. Só quem sabe vai. Você me conquistou. Aí o Jolie não tava louco. Pra cima, Wanda! Mais tarde vai ser Vila de Beja. DJ Daniel do Moraes, Dudu e Jamson. Vai ser a festa dos barraqueiros em Beja. É. Festa do sujo. Você me ensinou a ser quem eu sou. Os capetinhos da vida só num pacote, meu irmão. Esses capetinhos é muita onda. Você conquistou. Os capetinhos são rock, pressão pra todo lado. Meu lado é tudo que eu preciso. Tá pedindo quando chegar a nossa hora do nosso show. Quero ver você pirar o cabeção. Quero você do meu lado em corpo. Equipe Samizera de Concórdia tá na área. Claro, pecado, será que tá tudo acabado? Não me deixei. Os irmãozinhos do Vasco. Você me conquistou. Me fez louco de amor. Você me ensinou. Ai, meu Godzilla! Opa! Sacode essa multidão, que é hora do agito, é agora! Só se for agora, senhor! Pra cima, meu parceiro de jeito lindo, Netson ali com a gente! Um abração do Duda e nos chamas do animal! Olha que tá começando o Caldeirão do Tico! Minha porta-retrato tá sem sua foto. Então canta assim, meu irmão. Quero ver, só começando, vai. Um quarto de casal, se eu tô morando só. Então, só. Até o meu cachorro parou de brincar. Parece que o tempo não quer mais. Um abraço, meu parceiro Codó ali com a gente. Do Depósito Bebida, beba mais ali com a gente, toda a galera. E só, a vida não tem graça. Um abraço, meu parceiro Lery da Rabeta ali com a gente. Um abraço do Duda. Deixa só. Também o Didi da Arena Palmeiras ali com a gente, fazendo o Tite do 40. Nossa, viária, meu irmão! Eu estou no começo. O Gimonchinho do Vasco com a gente também. E eu? Eu vou te amar por mais um. Godzilla! Se você sumir, eu te acho de novo. Eu volto no tempo só mais uma vez. E volto a nascer em 93. Eu vou te amar por mais umas mil vidas. Se você sumir. E a galera vai fazendo caqueado, meu irmão. Eu volto no e a gente vai detonando. Vez. E volto a nascer em 93. Daqui a pouquinho, gravação de CD ao vivo pra galera. Tá começando o Caldeirão do Chico, tá começando. Cachorro parou de brincar. Parece que o tempo não quer mais passar. Hoje, grande bingo do boi. Espelho não consigo. Aqui no Caldeirão do Chico já é tradição, meu irmão. E só a vida não tem graça. Só parece que nada se encaixa. Só vim aqui porque só eu estou no começo do fim. Eu vou te amar por mais umas mil vidas. Se você sumir, eu te... Bora pra cima que tá formado hoje. Eu volto no... Caldeirão do Tico e o Godzilla tá na área. Volta na... DJ Jefferson, DJ Duda vai detonando. Eu vou te amar por mais umas mil vidas. Se você sumir, eu te acho de novo. Eu volto no tempo só mais uma vez. Vamos abraço, meu parceiro Giva ali com a gente, o Didi. E toda a galera da Arena Palmeiras ali com a gente, meu irmão. Um abraço, meu parceiro Jolena ali também com a gente, toda a galera do Mojú, meu irmão! Então, só até o meu cachorro parou de brincar. Parece que... Daqui a pouquinho tem nosso show, tá começando o Caldeirão do Chico, tá começando! Pro espelho e não consigo mais me ver. E só a vida não tem graça. Só parece que nada se encaixa. Só aí só quem sabe solta a voz, vai! Pra ficar bonito. Eu vou te amar por... Um abraço também, toda a galera da Vila Cabresto ali com a gente. A galera da Vila Cabresto com a gente, meu irmão. Volto no tempo só mais uma vez. E volto a nascer em 93. Eu vou te amar por mais umas mil vidas. Se você sumir, eu te acho de novo. Eu volto no tempo. Ontem foi um puro sucesso, Duda e Jefferson, na Praia de Beja. Praia de Beja recebeu o Duda e Jefferson lotada, Praia de Beja. Hoje aqui, meu irmão! Pra fazer o caqueado vai, caqueado vai, caqueado vai, pra cima! Abre o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso amor? Aqui É DJ Jefferson. Peguei meu corpo. Um abraço, meu parceiro Wagner. E toda a galera do Baixo Acaralho com a gente. Alô, Wagner! Fico aqui imaginando, mas como pude cair nessa farsa. Fala pra ele, fala pra ela. Parabéns! E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão. Agora, meu parceiro, torninho pra cima, garoto! Obrigado. E a galera do Inet, meu irmão! Esse amor falso. E parabéns pra você. Um abraço também, Elia Wanda, com a gente. A Sueli, toda a galera. E minha paixão. Aqui marcando aquela presença você especial. Obrigado. Galera que vinha, veio marcar presença. Só presta assim, meu irmão. Esse amor falso. Manda 007. Cima, meu parceiro Lera ali com a gente, patrão, tá na área, meu irmão. Acabou, pra que esconder esse falso amor? Godzilla. Meu coração logo se... Parceiro Ascodó. Noite do... O patrão tá na área. O cara do depósito de bebida bem mamais. Hoje tá aqui no Godzilla. Pude cair. E a gente abraça com muito carinho. Passa de... Bora, meu parceiro. Godzilla. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado. Deixamos, olha que tá aqui. O meu parceiro Tiririca, o rei das trincas lá do Santa Maria, meu irmão. Você que me fez. Cala a boca, cagueiro. Que minha paixão não é você. Obrigado. Obrigado por demonstrar esse amor fácil. Os irmãozinhos do Vasco também tá na área. E para te abraço com carinho, né? Você que me fez entender. Tá de boa. Que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar. Bota essa parada pra girar. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão. E já você não pode esquecer também a galera que não adquiriu ainda sua cartela pro bingo, pra primeira rodada do bingo. É só procurar meu parceiro Tico aí, tá 10 conto a cartela. Essa aqui é bacana, olha. Banda 007. Desconta a cartela no direito a quatro rodadas, né? Quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar. Um abraço, meu parceiro! Valdo, o patrão do Acará aqui com a gente! Mas meu alô, Valdo! Não entende, de novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. O quê? Ou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é com... Aquele beijo lá, vai! Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito cê... Parabéns, o Batista! Família Explosão! Parceiro Will Batista, vem da área! Abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento... Ai, quem sabe vai curtindo assim! O Gimonzinho do Vasco ali com a gente. E toda a galera do Gimonzinho do Vasco do 40. Dalsa Viara. Tá pra cima de... Tô tentando apagar fogo com gasolina. Banda 007. Meu orgulho caiu. Um abraço também, toda a galera do som, Lucas Nath ali com a gente. Parceiro Lucas aqui comigo. Um abraço do Duda e do Jefferson. Godzilla! Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Ou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca... Um abraço, meu parceiro Neno ali com a gente, alô Neno! Tô abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. A falta de você, bebida. Não... Abraço, tá vendo? O Costa também tá na área. Só na manhã da Arana. Te abraço, mundo carinho. Tô tentando fogo. DJ Ellison, vai, bota então na área. Moleque doido do laranjão. De você bebida não ameniza. Prepetário JR do Godzilla, tá de boa. Tô tentando apagar fogo com pra cima. Godzilla. Aí, meu Godzilla. Com o seu batom. Godzilla. No banheiro. Olha que tá ficando bonito hoje, Caldeirão do Chico. Verdadeiro. Tá começando tudo e já, já tamo na área, meu irmão. Lê com atenção, eu descrevi cada detalhe com que te traí. Um abraço, meu parceiro Casca, o Nata e o Rafael aqui com a gente. Um abraço do Duda e do Jefferson. Eu sou louco pirado no sorriso dela. Estou largando tudo pra ficar com ela. Você não tá sonhando e não é pesadelo. Vai, não chore agora e lê o texto inteiro. Ela tem sua boca. Dia 18 de agosto. Se eu te conheço, tem Godzilla e Maremoto, estádio Humberto Parente, Abaitetuba. Exclusivo, ela tem um do mesmo. Godzilla. O que eu só te trocaria se fosse por você mesmo. Só te trocaria se fosse por você. Banda 007. Eu descrevi cada detalhe com que te trago. Todo mundo interessando o som da rocha, tá começando. Vamos pra cima, vai. Só lá no fim você vai saber com quem eu te traí. Eu sou louco pirado no sorriso dela. Estou largando tudo pra ficar com ela. Você não tá sonhando. Um abraço, meu parceiro Tuga e a Carol ali com a gente. Alô, Tuga. Um abraço, Dudu. E do Javas, um abraço. Sua boca tem o seu olhar. Se eu te conheço bem. Um abraço pra minha Tati ali com a gente, Catarina Palmeiras. Um abraço, vai. Exclusivo, ela tem um do mesmo. Amo te trair com a moça do espelho. Eu sou louco pirado no sorriso dela. Banda 007. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou. Godzilla. Godzilla. A Godzilla. A aparelhagem destaque de Barcarena. Ela errou. Quando o beijo não me arrepiou. Godzilla. Quando o abraço dela não encaixou. Godzilla. O dela é não ser. Aí daqui a pouquinho tem a primeira rodada do bingo. Galera que não adquiriu sua cartela, pode chegar aí. A galera da direção ali no bar, beleza? E quase, só quase. Das contas cartela, minha irmã. Para a distância do quase. É tipo ir de volta daqui até Marte. O Simoncini do Vasco ali com a gente. Deus fez saudade de você. Tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Fez vontade de você. Tá decorando. Tá começando, tá começando. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. O animal já começou a reagir aqui pro lado. Manda 007. Estremecendo o animal, meu irmão. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou. Mesmo corte de cabelo tentou. Vou te contar aonde ela errou. E ela? Ela errou. Quando o beijo. Que já passou de jeito, não vai dar tudo assim, ó. Quando o abraço dela não encaixou. Logo mais ele vai botar na pressão pra galera. O erro dela é não ser você. E aí? Ela quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar. Sapino, Matos Batista também tá na área. É tipo ir de volta daqui. Hoje não Marte. Tem ar-condicionado não, hoje é barra. Se Deus fez saudade de você. Tá decorando a casa dele. Passando pipira. E as irmãs inseparáveis também tá na área. É uma minha, as irmãs inseparáveis tá só de boa, hein? Se Deus fez vontade de você. Um abraço também, meu parceiro parceiro Niche ali com a gente. Alô, Niche! Na casa dele, ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. E o caqueado vai rolar. Quando o beijo não me arrepiou. Galera, já sabe, nessa segunda-feira nessa segunda-feira tem tudo em Chefe DJ Daniel do Sul Moraes. Você vai ser em Vila de Beja nessa segunda. Quase ficou entre você e eu. Vai ser a festa dos barraqueiros na Vila de Beja, tudo em Chefe Daniel do Sul Moraes. Nessa segunda, minha irmã. Dança do quase é tipo ir de volta daqui até Marte. Vai ser lá no Espaço da Saudade, meu irmão. Se Deus fez voltar de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Se Deus fez voltar. Obrigado por fazer parte de mais um CD do DJ Jefferson e DJ Duda do Animal Godzilla.